desde o início, apenas um som. Sociedade Canguçuense de Rádio Limitada, Rádio Liberdade, ZYK 225, 1500 AM, General Osório 943, Canguçu, Rio Grande do Sul, fone 3252-1515. Liberdade, tradição e liderança desde 1956. O próximo sorteio da promoção Amigo da Sorte Farmácias Associadas está chegando. Nessa reta final, além de um caminhão de prêmios, você terá a chance de ganhar um Volkswagen Nivus zerinho. O sorteio será no dia 20 de julho. E a cada R$40 em perfumaria e higiene, ou na compra de dois produtos da marca própria, você ganha um cupom. Aproveite! Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Certificado de autorização CECAP número 06009824-2020. Queijo, goiabada, chimarrão com cheiro. Comeu com Julieta, leite com café. Boa visão combina com o quê? Saúde dos olhos é coisa séria. Quando for renovar ou fazer o exame de vista da sua família, procure a Ótica Íris. É conforto e sofisticação para você. Joalheria e Ótica Íris, a ótica da cidade. Vem para a Ótica Íris. Manos e de Proel, 35 anos no mercado, está sempre inovando com produtos de alta tecnologia e confiabilidade. Expomos de alarmes totalmente sem fio, onde você mesmo monitora sua casa à distância, com um aviso imediato, onde quer que você esteja. Temos também câmeras de segurança, com visualização no celular, de qualquer operadora. Manos e de Proel, sempre priorizando a segurança de seus clientes. Rua Franklin Máximo Moreira, 250, Canguçu. Fone UAS 3252-1830 e 98406-1212. Manos e de Proel, a sua segurança eletrônica há 35 anos. Wilson Sons opera cargas de projetos especiais do Tecon Rio Grande. Destaque para os fertilizantes em container que chegam ao nosso estado, vindos de diversas localidades, entre elas o Marrocos. Wilson Sons, o movimento que conecta. Comunicação Geral. Apresentação, Jonas Silveira. 16 horas e 56 minutos, programação aqui da sua Rádio Liberdade, programação aqui do Comunicação Geral, indo com você até às 18 horas. Lembrando que agora às 17 horas a gente tem uma pausa, né? Que vem o momento aí do Liberdade Notícias, segunda edição, que traz as informações, as notas, avisos, serviços também de utilidade pública. Você acompanha com a gente aqui a seguir. Mas vamos aqui já trazendo mais uma música, né? A gente teve uma rápida aqui, queda de energia aqui na General Osório, não nos chegou a afetar aqui na questão da transmissão da nossa programação, né? Mas nosso computador aqui se desligou, né? Agora está se ligando novamente aqui o computador que a gente utiliza aí para trazer as informações, né? Para trazer também alguma novidade de música, né? O nosso computador de pesquisa. Mas vamos trazendo então mais uma música aqui, antes das informações aí, antes do Liberdade Notícias, segunda edição. Como sempre é muito pedido aqui nesse período da tarde, né? E eu agora não tinha programado nada, vou tocar antes do nosso momento aqui do Liberdade Notícias, segunda edição, uma música da Paula Fernandes. Já que ninguém pediu, a gente completa então aqui com uma música dela, porque sempre é pedido, né? O pessoal gosta de ouvir aí a Paula Fernandes. E a gente vai ouvir então uma música que não é tão recente, mas uma música boa aí, que é a música Piração. Logo em seguida, Liberdade Notícias, segunda edição. Liberdade, liderança em notícia. Apresenta Liberdade Notícias, segunda edição. Os avisos, as notas de utilidade pública, as notícias do hospital, as notícias de Canguçu e Zona Sul do Estado. No ar, Liberdade Notícias, segunda edição.